Sangre Bueno, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. Aquelas entediadas. Eu sou a voz entediada. Depois desse. Que beleza essa rádio. Ah, oh, muito obrigado. Pois é, tô entediada porque, né, tá rolando um disco aí e tal, muito legal. E... é, aliás, a gente tá ouvindo o disco Barbed. E como vocês podem perceber, é um disco bem minimalista, que trabalha bastante com samplers e loopings. Tá muito interessante esse disco. Ah, é meio Big Brother, né, assim. A gente acabou de matar um escorpião agora há pouco. A gente não, eu. Falando em Big Brother, né? Você ficar olhando pro escorpião e se perguntar pra ele se passe. Pô. O que eu faço com você, cara? Eu escorrego nessas obrigações domésticas, assim, vamos dizer assim. Mentira, você é medroso mesmo. E vamos agora para aquele nosso momento especial do programa, no segundo bloco, mais conhecido por... Notícias do mundo da música. Habla sangre bueno. E o que temos de relevante nessa semana no mundo da música? Você gosta do César Camargo Mariano? Não. Não, nem eu. Mas ele tá fazendo 69 anos hoje. E ali tá forte. Ele tá forte? Li. Ah! É, Lita Ford. Ah, tá. Que tem Lita Ford. A Lita Ford tá fazendo também 54 anos hoje. Uh-huh. O Nick Cave and Bad Seeds. Ah, aleluia! É, vai lançar um disco novo em 2013. É legal, né? Claro. Black Keys, que tá de novo entrando no estúdio pra pensar no próximo disco. O último disco deles, o El Camino, tem 9 meses apenas, e eles já estão produzindo. É, eles vão participar da segunda edição do Lollapalooza, que ocorrerá entre os dias 29 e 31 de março em São Paulo, em 2013. Alanis Morissette poderá ser jurado do American Idol na temporada 2012-2013. Eu não sei por que isso é relevante, mas eu gosto da Alanis, por isso eu estou dizendo. Ok. E a Cat Power liberou o clipe, né, desse disco novo, Sun. É o clipe de Cherokee. E aí foi ela quem produziu o clipe, inclusive foi ela que produziu o clipe. Dois comentários, assim, eu vou assistir o clipe, é uma história zumbi, sabe? Ela tá lutando contra os zumbis e ela ganha no final, assim. Olha só, spoiler de clipe. E o outro comentário que eu falei mal do visual, que ela tava ainda em processo quando ela começou a divulgar as coisas do disco, que ela tava com aquele cabelinho curto, assim, e agora ela tá loira e tal, e eu tô curtindo muito o visual dela, acho que tem mais a ver com ela, e é só isso. O Dylan lançou Crônicas, para de dormir. Tô ouvindo, véi. O Dylan lançou Crônicas em 2004, e na época ele disse que esse seria o primeiro volume de uma trilogia da autobiografia dele. E depois disso ele não comentou mais nada a respeito e tal. E agora ele diz que tá escrevendo o segundo volume. É, o Led Zeppelin tava fazendo um suspense dia desses, divulgando números em contagem regressiva, né? Dando a entender que ia dar uma notícia bombástica e tal. E a notícia é que eles vão passar um show que eles fizeram ao vivo em 2007, em Londres, se eu não me engano, e no cinema, assim, legal que o Brasil tá no meio, é um dos países em que vai passar e vai entrar em cartaz. Será que passa em Franca? Claro que não. E eu tava lendo que esse show foi o show que mais teve gente interessada em assistir, brigando pra assistir, da história, assim. Que 20 milhões de pessoas tentaram comprar ingresso. Meu Deus. Pra assistir. Num show que tinha 18 mil. É, amigo. Só fera. E assim a gente termina mais uma edição do Notícias do Mundo do da Música. Legal, foi bem improvisado. Tá? Já pode tocar numa banda de jazz. Não, não quero banda de jazz. Isso aí, vamos continuar então o programa com Barbet. Vamos aqui vasculhar a nossa lixeira pra encontrar. Yep. Eu tô achando que esse disco... Eu tô achando não, eu tenho certeza absoluta que esse disco tem tudo a ver com o programa, que é tudo sucateamento musical, né? É mentira, tudo... não tem nada a ver. Bom, então beleza, daqui a pouco a gente volta com mais... Lixeirinha, não, sai daí... Freunden spreche. Sie leben wirklich in kleinen Fort Knoxes. Und wenn ich zu meinen Stacheldraht. Stickeldraht. Hey, 100% was kann man. Hey. Hey, 100% was kann man. Hey. Von und Tamo. The rule of thumb is to leave 15% to 20% of the check. For 10% of the check. Check. Check. The check. The check. The check. Check. Check. The check. The check. The percent of the check. Check. Check. Check. No tip. Check. Check. No tip. Check. No tip. No tip. No tip. No tip. How about if we leave a little something? Leave a little something. Little something. A little something. Leave a little something. Leave a little something. No tip. Lixeirinha. I must advise you that I am under a curse and that 50% of the time I'm wrong. And I don't know which 50% it is. So that what I'm telling you may be the wisest thing I've ever said, or it may be totally wrong. And that roughly is our predicament. The words that come through me may or may not be of use to whoever you think you presently are. We need to have a lot of compassion at this point for our own predicament. If you're going to see love in another being, you must first see love in yourself. The place I live in now is pretty far out. It doesn't seem that way to me, but when I think about it from the framework of who I used to be when I was a psychology professor, I think I'm crazy. And all the rest of it, all of you and the stuff and the tables and the floor and the trees and the automobiles and the pollution and the birds, behind all of the stuff, you try to get high. You want to bliss out. Thank you.